Então, nosso primeiro exercício com pulsação, vamos pegar um lápis ou uma caneta. Você pode utilizar as palmas, tentando marcar juntos a pulsação da música a seguir.